Atenção, emissoras do Catadores e Relíquias! Em top de dois jogos que nós gostaríamos de participar, começa o podcast! Orcs Must Die 2! Sengoku Bazaga! Então, estamos aqui hoje no Catadores e Relíquias Express! E eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Matheus! E nós estamos aqui hoje para falar sobre nostalgia gamer, falar sobre PlayStation 1 e os jogos que marcaram nossa... nossas jogatinas por muito tempo. É, no meu caso é mais a infância, né? Basicamente. Também, mas vamos deixar isso pra depois, vamos colocar essas ideias de tempo pra depois. Então vamos pro podcast, vamos. Ok, voltando aqui. Bom, como a gente ia falando um pouquinho na abertura, rapidinho, você falou sobre, você jogou o PlayStation 1, foi mais na sua infância. Quando foi? Como foi, assim, tipo, entre realmente 8, 10, 12, sei lá, quantos anos? Olha, sinceramente, a minha infância começou depois dos 10. Que, eu não considero, né? Antes dos 10 era a pré-infância pra mim. Depois dos 10 anos que eu comecei a deslumbrar o mundo dos videogames, daí que começou a andar mais toda essa parte de videogames, PlayStation 1, antes era Super Nintendo, o meu primo tinha o Super Nintendo, daí ele mudou pro Play 1, e eu fiquei naquela, foi, putz, Play 1, nossa, que mudança, cara, que realismo, meu, nossa, olha esses gráficos. Então, eu acabava jogando com ele às vezes, e jogava bastante Medalha de Honra, e aí ia progredindo, né? Sim. Por que que eu pergunto isso? Porque pra mim, eu comecei a jogar PlayStation 1 só com meus 15, 16 anos, e até 17 anos. Bem no final da adolescência, já vindo pra essa parte jovenzinho, lindo, maravilhoso. Só que eu não tive tanto essa ideia de pegar quando criança e tem lá, tal. Eu fui muito em locadora. Tipo, 13, 14. Pra frente eu conheci o PlayStation, foi em locadora. E era muito massa, era muito legal. Os molecais que queimavam sempre, com todos os seus jogos salvos no final. Era muito animal, cara. Muito bom. Bom. Era de ouro. Mas nós estamos aqui pra dar só uma pincelada sobre alguns jogos que realmente marcaram essa parte da vida da gente e tal. E deve ter marcado a vida de muito mais pessoas também. Não só a gente, pelo amor de Deus. Não, nesse caso daí, pelo menos o que foi separado aqui foi o que nós tivemos contato, né? Nós jogamos. Então tem muitos jogos bons que não estão na lista, mas essa daí é a lista que mais marcou aí que nós tínhamos, né? Sim, porque até... Esse aqui é digamos que é um primeiro programa sobre nostalgia game. Então vão aparecer mais jogos depois. Já convidando você meio antecipadamente pra voltar aqui e fazer um segundo programa, um terceiro programa, e assim vai. Ah, sim, com certeza. Se surgir aí mais pra frente um episódio 2, pode ter certeza que eu estarei por aí. Vamos lutar pra isso. Mas então vamos começar. Você quer começar citando algum jogo? Cara, um jogo que, se não me engano, eu acho que eu conheci com você, que é o Dino Crisis 2. Cara, se não me engano, você me emprestou uma vez, eu não lembro, mas quase certeza que é. Se não foi você, foi algum conhecido meu, que pegou, sei lá, meio que marcou o estilo de pelo menos de tiro, assim, pra mim. O fato de ser, tipo, terceira pessoa, você... Estar ali numa ilha, com dinossauros. Cara, pra mim, isso na época era o top de eu sou radical, sabe? O que que é massa é você pegar toda a diferença do Dino Crisis 1 pro 2. O 1, ele é muito puxado pra sobreviver. Você tem pouca... É quase um Resident Evil com a temática dinossauro. É bem isso, porque você tem as lutas, digamos, combates no Dino Crisis... Eles são difíceis, eles são pesados. Você tem que pensar onde você vai, onde você não vai. E tem muito daquela mecânica que tinha no primeiro. Você ir para um ponto, fazer um negócio, voltar tudo para trás para fazer outro negócio. Aí você avança. Beleza. No 2 não. No 2 ele é mais voltado para ação em si. Você tinha mais ação, você tinha mais facilidade para você mirar com as armas. Você tinha mais... até a movimentação era mais fluida, você consegue correr melhor, você consegue se desviar dos inimigos que eram tão temíveis no 1, eles se tornam mais fáceis de se enfrentar no 2. É, com certeza. O 2 é, digamos assim, vamos puxar aí mais pra frente. É tipo um Resident Evil 4, né? Que você bate no inimigo, cai um monte de coisa. É, então era muito... A jogabilidade era muito mais fácil. Embora eu não tenha jogado um, eu joguei só o 2. Então, a minha base é pelo 2. Então, em questão, no quesito aí de ação, achava Dino Crisis 2 muito, muito bom. E até, tipo, enfrentar os monstros maiores, tipo, Tiranossauro, esse daí que já era... Eles são sempre temíveis, né? Em qualquer situação, seja filme, seja livro, seja jogo, você via que você conseguia enfrentar ele de um modo mais fácil. Ele é... O Dino Crisis 2 é um jogo mais fácil. Só que ele é divertido. Porque ele tem todo o sistema de você ganhar pontos derrotando, matando os dinossauros pra comprar itens melhores, armas melhores, munição e não sei o que, tudo possível. Né, e era legal fazer os altos combos, né? Você mudava cada mudança de tela, voltava os dinossauros. Então você ia, mudava pra uma tela e saía metendo bala em todo mundo. Isso é engraçado, porque, meu, é uma ação, vira uma ação desenfreada e você buscando pontos pra poder comprar aquele item maravilhoso, que uma armadura, mas resistia mais, umas armas que davam um tiro que atravessava dois bichos, bobeasse na posição certa dos bichos, atravessava eles, tranquilo. Rifle, antiaéreo, como assim, velho? Mas era muito bom. E aí, tipo, a história dele, tá, um ano tinha, pra mim, a história mais relevante é do 1. O do 2 é uma sequela do que aconteceu no 1, entendeu? E ele dá um... Ele fecha um pouco a história e deixa um ganchinho pra sair aquela porcaria do 3 depois. Foi tiro em primeira pessoa. Tipo, tiro em primeira pessoa em trilhos ainda. Você tinha um caminho pré-definido que você ia passar, apareceria um tiro, tipo Time Crisis. Tipo, quem já jogou Time Crisis sabe como que é. Não é um jogo ruim Time Crisis, mas o Dino Crisis não funciona. O Time Crisis sempre funciona porque é legal. E é máquina. O Dino Crisis era console, então não funcionava direito. Eu mesmo, já meio que passando para um próximo copo aqui, tem outro jogo que me chamava muita atenção, que era o Crash. O Crash de corrida, o Crash Team Racing, ou CTR, ou Corrida do Crash, como chamava na locadora. Jogo muito massa, cara. Muito massa, muito da hora. A gente disputava, né? Oh, animoca, animoca. A gente nunca chegamos a fazer no campeonato. A gente precisa pegar de novo e fazer um esquema assim, cara. Pegar a galera e jogar, cara, que é muito bom. Cara, é excelente. Corrida de... Era kart, eu sempre achava que o kart tinha portinha do lado por causa da perninha que ele, do personagem que levantava. Ah, tá. Sempre que eu olhava aquilo, eu falava, putz, por que tem uma porta ali? Nossa. Mas era a perninha dele que levantava, mas... Cara, excelente o jogo. Pra mim, em questão de jogabilidade, Crash Team Racing, excelente. É que algumas pessoas falam que Crash Team Racing veio na vibe de fazer um jogo igual Mario Kart. Ok, é imitação? É imitação, mas é uma imitação de qualidade. Tem muitos estúdios que fizeram na mesma época jogos de kart que foram uma porcaria. Jogos de corrida, não sei nem se de kart. Jogos de corrida com personagens de uma franquia X e foram uma porcaria. O Crash Team Racing é um jogo de qualidade, pelo menos. Ele tem jogabilidade legal, tem pistas que são originais, são bem legais, tem sua parte temática bem legal. A exploração dos personagens também, o fato de você, cada mundo, você enfrentar um chefe diferente que tem relação com o... jogos, tipo o Crash Bandicoot, tem relação com isso. Cara, você fala assim, nossa, eu tô jogando um Crash Bandicoot com karts. Com kart, cara. E até os power-ups do jogo são legais, tem a ver com... Visualmente, eles têm muito a ver com o jogo em si. Todos uhum. itens, difícil você ver um item ali que você não tenha visto em outros jogos do Crash. Então, assim, encaixa. Ele mantém a... O padrão do jogo do Crash, que é uma franquia excelente, né? Sim. Então ele mantém o mesmo nível aí. A ideia é assim, que ele possa até ser um caça-níquel, mas ele é um caça-níquel que foi bem feito. Se ele é mal feito, aí a gente reclama. Só que ele foi bem feito. Isso acho bem maneiro. Com certeza. Mas, puxando aí, totalmente a ver, né, entre aspas, eu, pelo menos, joguei bastante Spyro. Já lembra do jogo? Cara, um dragão. É um dragão roxo. Coisa muito pouco provável. Daí você pega assim e fala, putz, o que tem a ver um dragão? Sim, sim. Então, cara, era muito infantil esse jogo, mas eu adorava. Ultimamente eu peguei esse jogo pra jogar e falei, nossa, como eu conseguia jogar? Que é muito estranho. Apesar de ser um jogo muito bom, sim, a jogabilidade dele não é tão boa. O esquema de câmeras dele é meio complexo, que você vira daí o próprio jogo automaticamente vira a câmera, atrapalha a jogabilidade. Mas na época era um jogo fenomenal. Sim, você, quando você olhava, você na época de jogador, você estava ali pequeno jogando ali, você tem uma outra pessoa, nossa, que incrível, tal, tal, tal. Até esse negócio da câmera, por algumas vezes você pensa que é, nossa, que inteligente, eles mudam a câmera automaticamente, vai dar uma menor visão. Porque depois que você, quando você tem mais maturidade como jogador, você vê que não é bem assim. Ele colocava você boa visão para algumas coisas, só que fechava outras coisas para você. Ele tinha esse problema de câmera? Tinha. E o controle também era meio truncadão? Tinha uma coisa truncadão. Só que não é um jogo muito bom. Ele é um jogo legal, cara. Nossa, sabe que, parando para pensar, naquela época nem eu não reparava em história, na história do jogo em si. Eu saía matando todo mundo pela fase. Só que a gente quer mais, quando no começo, assim, o jogador, o cara quer mais o desafio. É chegar até o final, chegar no chefe, chegar no ponto maior e vencer aquele ponto maior e finalizar a história, entre muitas aspas. Depois que você vai pegando jogos, com o tempo você vai pegando jogos e percebendo a história, vendo que tem detalhes no jogo, na jogabilidade ou no cenário que tem a ver com a história, você começa a ver isso depois. É, isso daí faz parte, acho que, praticamente de todo gamer, né? Sim, do amadurecer de todo gamer. Não, hoje em dia, pelo menos pra mim, o jogo tem uma história muito fraca, acaba desvalorizando. Você para e pensa e fala, nossa, não tem sentido nenhum. Eu vou jogar pra matar um monte de carinha aqui. Perde pontos quando você dá uma olhada por si, assim, você avalia ou julga o jogo. Isso, avaliar e julgar com muitas aspas, que não temos nenhuma autoridade pra falar, ah, não, esse jogo é ruim ou é bom. Nós temos a nossa opinião. A opinião nós podemos ter. Essa ideia de julgar e jogar para as outras pessoas que talvez seja ruim, é outro esquema. É, mas, de todo jeito, era muito bom o jogo. O Spyro de Dragon, muito bom. Eu passei horas jogando ele para tentar fazer 100%, tanto que acho que eu não cheguei a fazer 100% nele. Sempre faltava alguma coisa em alguma fase. Tinha aquela, apesar de ser um jogo de bastante ação, tinha uma certa dificuldade em questão de, putz, eu tenho que achar uma gema que ficou, nossa, sei lá, atrás de um pilar em tal fase que você tem que, nossa, passar a fase inteira pra conseguir achar. Naquela época, você não conseguia ter essa insistência de fazer, de pegar 100%. Hoje já tem as recompensas, né? Sim. Se naquela época tivesse uma recompensa, se pegar 100%, você ganha um troféu. Beleza, legal. Você ia até ir atrás. Mas é que antigamente tinha esse negócio. Hoje as pessoas precisam dos achievements, dos troféus, dos platinas. Acho que é muito mais pra você mostrar pro outro, ó, que legal, eu fiz tudo nesse jogo. Mas só que antigamente você fazia tudo no jogo. E você mostrava pros amigos seus, eu acabei todo o jogo 100%. Ah, que maneiro. Acho que o troféu da gente antigamente era ver o amigo, nossa, que legal, tal, ver. E ele também tentando, ver você incentivar a outra pessoa a tentar também essa ideia. É, o que despertava bastante aquela coisa de, vamos competir, competição entre amigos. Sim. Então, cara, era excelente isso. Hoje a gente compete com pessoas que a gente não vê. Sim. Desconhecidos. Ampliou-se a competição, assim que você desconhece com quem você está competindo. Entendeu? Em competição, competindo tal. Quero puxar aqui um jogo de luta, de porrada. Tekken 3, cara. Pra falar de Tekken 3, quem nunca jogou com o Ed? Nossa. E saiu apelando com ele? Por favor, noob. Não adianta negar, nós sabemos a verdade. Meu, Tekken 3, cara, a primeira vez que eu vi isso, falei, que da hora. Tipo, e por muito tempo eu gostava do jeito. Assim, visualmente ele é muito bom. No Play 1, na geração Play 1, ele é muito bom porque visualmente os golpes dele parecem bem encaixadinhos. É, os golpes fluíam, né? Não era uma coisa tipo, o cara bate, dá um soco, daí ele dá aquela travadinha pra dar outro soco. Você conseguia ver janelas de oportunidade na própria luta. O cara tá dando um golpe aqui, mas se você der uma bicuda com algum personagem, ele vai conseguir acertar o cara. Porque ele abriu a guarda em algum ponto. Ou dá um soco mais carregado. Tipo, o Paul tem aquele soco mais carregado dele, que dependendo se o cara tiver com a guarda aberta, ele vai dar um dano fenomenal. E vai jogar o cara pra trás. Tem o sidestep, que é o passo, que dá aquele meio passo pro lado, o cara passa meio olé de você. Era no 3 que o cenário já girava? Era, não era? Sim, o 3 já tinha esse esquema já. O 3 tinha o Tekken Force, que era um jogo tipo beat'em up. Beat'em up? É, beat'em up, né? De porrada assim. Beat'em up, isso aí. Que ele pegava aquela pegada do Super Nintendo, né? Sim, ia passando a fase, dando porrada todo mundo. No final você tinha um chefe que era o quê? Um dos personagens do jogo. E você ia passando as fases até acabar. Então, daí já puxa aquela coisa de Streets of Rage. Meu, era muito sensação disso, cara. Foi muito legal. Tinha o acho que é Tekken Volleyball, o seu gosto melhor é Tekken Volleyball. Você jogava vôlei. Nossa, eu nunca cheguei a ver. Sim, você jogava, como era? Eles não faziam os movimentos do vôleibol, era tipo, tinha a bola e você dava porrada na bola e ela carregava um tanto de dano. Se o cara não conseguisse dar uma porrada maior, ele tomava o dano. Olha, que interessante. É bem massa, cara. Acho que é Tekken Volleyball. Eu não tô lembrando o nome certinho, mas... Ok, depois se bobear eu deixo o nome certinho. Tekken, cara, ele foi um jogo que marcou muito, tipo, essa ideia de pegar irmão, pegar amigo pra jogar, porque é muito legal. As partidas eram rápidas e você podia fazer campeonatinhos, era muito bom. Ah, mas pra falar de PVP, digamos assim... Cara, Medal of Honor. Cara, medalha de honra em questão de PVP. Era pra juntar a galera, dividir ali a TV. Cara, meter tiro pra todo que é lado. Sim, sim. Porque, assim, o Tekken era fenomenal. Eu sempre apanhava qualquer jogo de luta. Até hoje eu perco pra, sei lá, aquele primo de 3 aninhos que aperta uma tecla, um botão só do controle... Eu perco, mas eu pelo menos compensava um pouco no medalha de honra, porque, cara, pegava eu, meu irmão, meu primo. Nossa. Quem morrer, beleza, morreu, sai. Então, medalha de honra, acho que eu nunca cheguei a falar assim, não, vamos pegar a história principal e vamos fazer tudo bonitinho. Sim, sim. Cara, medalha de honra não tinha como. Você pegava, você entrava pra jogar, você tinha que achar alguém pra jogar contra. Ai, que maneiro. Então, assim, nossa, a história é fácil. Agora, jogar contra player... Nossa senhora, é muito complicado, cara. Só dando um vácuo aqui, um parênteses, acontecia muito isso era na época comigo, aconteceu muito isso com o GoldenEye e com o Perfect Dark no 64, mas 64 fica pra outro programa, fica pra outro episódio. Mas acontecia muito isso de, não, vamos começar a jogar, vamos. GoldenEye, beleza. Galera... Perfect Dark, beleza. Também a galera chegava pra juntar e jogar jogo de tiro. Medal of Honor, eu joguei mais a parte de história. E, meu, ela é mais o Underground, pelo que eu vi também. Ela é aquela história, é outra faceta da Segunda Guerra. Então, cara, tem uma hora que você cansa. Tipo, uma hora na história você cansa. Você fica, meu Deus do céu. E tem que vir um multiplayer, como você falou, pra dar aquele gás de novo. Aliás, ainda, né? Antigamente a história, medalha de honra, jogos do gênero aí eram boas. Apesar de não serem muito extensas aí, eram muito boas. Sim. Hoje eu não sei como que está mais ou menos esse gênero aí. Saiu alguns Medal of Honors aí da vida, mas eu não cheguei a jogar essas versões novas. Não tive o mesmo gás, assim, a mesma empolgação de pegar e falar, nossa, vamos jogar multiplayer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo no jogo. Não tive o mesmo gás. Naquela época, putz. Hoje em dia tá o quê? Mas tem todas as plataformas é o quê? O multiplayer, ele tá pesado. E a história, né, fica em segundo lugar. Antigamente eles colocavam a história num primeiro lugar, mas quase como e o multiplayer era uma segunda opção. Hoje tá ao contrário, tipo, o multiplayer, né, ele é mais pesado no jogo do que a história. A história é quase um remendo de coisas, de fatos que vão se ligando por um fio de narrativa, ponto. É, naquela época não existia também os hacks, né? Você pegar, olhar assim, você entra no multiplayer hoje, você não tem a vontade de continuar, por quê? Porque tem aquele cara imortal ali. Sim. Putz, você pega, dá de cara com um cara imortal, você fala, putz, por que eu vou continuar jogando isso? Não dá pega, né, cara? Pelo amor de Deus. É, então, antigamente era matar um P no jogo. Ou você pegava, descarregava o seu pente de balas ali e matava o cara, ou o cara descarregava em você, tipo, não tinha frescura. E é aquele negócio, é o que o jogo oferecia, meu querido. Vai que vai. Não tinha, colocar código, não sei o que, ou ter um personagem comprado. Meu, era o que você tinha na hora e beleza, vamos nessa. Não tinha vantagem de armas de cash, entre aspas, sim, né? Então, cara, era de igual pra igual. O que valia era a sua jogabilidade, era o seu desempenho ali. Se tivesse mais dedo, digamos assim, pra jogar, você se dava bem, você ficava ali. Quem vence, continua. Quem perde, sai. Exato, então, é muito bom, muito gostoso. Por isso tinha toda essa vamos rodar e tal, e zoar o amigo que você joga mal pra caramba. Depois o cara faz uma baita partida boa, você fala, uou. Aí você continua zoando com o cara mesmo assim, tipo, meu, é muito da hora, é muito bom. Daí vem aquelas desculpas, foi sorte, meu controle travou. Nossa, meu controle não tava funcionando, meu botão travou. Ah, não. Mas era muito bom. Era um PVP gostoso de se jogar. Não era nada empurrado. Sim. Então era muito bom. Então, apesar do multiplayer do Medal of Honor ser disputado, pra mim ele levava mais o título de sobrevivência. E falando em sobrevivência, já puxando aqui, porque essa foi encaixada, mal encaixada demais agora, nós vamos falar sobre Resident Evil 1. Vou ser sincero, eu não consegui zerar o 1. Eu não lembro porquê. Eu lembro que eu tinha muito medo. Hoje, se você pega o Resident Evil 1, você fala assim, nossa, eu tinha medo disso. Ah... Hoje, tranquilamente, você pega o Resident Evil 1, você pode jogar com a luz apagada, só a sua TV acesa com o som alto, que não vai assustar nem se você quiser. E se você eu quero assustar, não vai. Só que a parte, na época, tanto é que eu não cheguei a pegar o 1 na época, eu peguei depois. Só que na época, começaram aqueles rumores, tá um jogo de terror, não sei o quê. E as pessoas chegavam a falar pra mim, nossa, olha que legal, vai ter zumbi, e caramba. E não, você tem uma ideia, não sacava nem o que era direito, não tinha essa definição muito bem. Não era moda. Tanto é que eu tô até vendo um livro sobre essa zumbi no cinema. Os anos 90, começo pra... Chegando em 2000, teve um outro filme mais relevante. 90 ficou meio que um vácuo. Teve mais aqueles filmes, mais ação, mais não sei o que. Muito filme tosco, muito filme breguejeira, mas o zumbi ainda deu o que era sumida. Aparecia um filme de zumbi aqui, um filme de zumbi ali e tal. É, apesar da definição de zumbi, dessa história de zumbi ser mais antiga, então teve uma boa época aí que basicamente ficou fora da produção, tanto de filmes quanto... Tanto é que foi o Resident Evil 1 que fez aquele movimento do mar, digamos assim, para poder vir uma nova onda de filmes zumbi, uma nova onda de produções ou jogos ou até literatura sobre zumbis. Depois o Resident Evil, ele influenciou muitas pessoas. O 1, ele já tinha influenciado muitas pessoas depois do lançamento dele, em 96 ou 97. Ok. E assim... Resident Evil 1, eu posso não ter chegado até o fim, mas que eu joguei muito. Mas era assim, naquela época, eu tinha conseguido comprar um Play 1, e tem coisa, mas eu fiquei um bom tempo sem memory card. Então, nossa, toda vez que você que eu ia jogar, começava do zero. Tanto que acho que foi isso que eu não consegui terminar, fiquei saturado, tanto, passa a mesma parte o tempo todo. Mas uma coisa não terminava nunca, aquela sensação de se você gastar um pouco a mais de bala num zumbi, você vai se ferrar ali na frente, tipo, aquela sensação de medo, você fala assim, eu não posso gastar bala, eu tenho que economizar, ficava na cabeça o tempo todo. Era pouca munição, o ambiente era hostil. E ia complicando, a história ia se complicando ao decorrer do tempo. Então você tinha que, nas primeiras jogadas, geralmente a pessoa ia pensando, é outro jogo tal, acho que vai dar um sustinho aqui e ali. Depois que ela ia percebendo essas nuances de, meu, vou guardar a munição agora, porque mais pra frente tem um bicho muito forte. Ficava o medo de cada corredor, assim, virar a esquininha do corredor, bater de cara com algum zumbi. Mesmo você sabendo que não tem. Sim. Era muito bom isso. Essa sensação era muito boa. E toda a mecânica de mostrar, tipo, algumas portas, você mostra só a porta e a porta abrindo e você vai descobrindo na hora o que tem. Ele tentava simular um clima de tensão ali pra você. Ele dava um suspense e daqui a pouco, pá, um zumbi. Puxa, lá vai ou vai munição. Putz, eu vou guardar munição, tenho que correr daqui. Você conseguia se desviar. O controle era truncadão demais, mas, meu, compensava você conseguir dominar o controle no Resident Evil 1. Porque depois você fazia o que você queria. E lançaram o livro da história do Resident Evil 1. Oh, que massa. Eu li, cara, é fantástico o livro. Não é muito grande, assim, rende alguns dias, no máximo, assim, de leitura, mas depende do quanto você lê, então... Uhum. Mas, assim, é muito bom. Você lê a história, você realmente sente a sensação de você estar jogando, como se você estivesse jogando, sabe? Oh, que massa. Pelo menos pra mim foi isso. Você pegar, assim, cada página que você vira, você lê ali e você fala, nossa, cara, você imagina... Segundo o que você já jogou. Sim. Então, o livro, se você já jogou, você tem aquela sensação, você vai lembrando das partes que você passou. Não é fiel, né? É uma adaptação literária do jogo. Então, sim. Mas, cara, era muito bom. A leitura, eu até recomendo, cara. É bom, se conseguir ler, fantástico. A gente vai deixar no post, tipo, achar o nome do livro, a gente deixa no post para as pessoas irem procurarem, irem atrás. Porque já que é assim, deve ser legal, eu também vou pegar para ler também, que eu não sabia, que é bem legal, então. Coincidentemente eu tenho, então eu impresso para você. Oh, obrigado, cara, valeu. Então, depois a gente vê isso. Ok. Mas, continuando aí com Resident Evil, todo jogo bom sempre... lançam uma espécie de continuação, né? O sucesso que fez, por favor, né? Com certeza. Então a gente entra aí no Resident Evil 2. Diga-se de passagem, o esquema de histórias paralelas aí da Claire e do Leon. É muito massa. E ele saiu do clima claustrofóbico. Claustrofóbico. Eu vou mudar. Claustrofobia. É, que é o medo de ficar em lugares fechados. Então, o Resident Evil 2, ele sai daquele clima fechado, daquele ambiente mais fechado que é a mansão, e joga você na cidade de Raccoon City. Isso é legal. Isso foi, mudou, todo mundo ficou meio, não sei e tal, mas quando viu o jogo rodando e viu todo o caos que estava acontecendo ali. E você jogado no meio é muito massa, é muito da hora, muito da hora. E o fato de você ter que terminar o jogo com um personagem pra você jogar a história paralela com outro personagem, nossa, você ficava no pique e falava, não, agora eu vou terminar, agora eu vou. Sempre travava algumas partes, querendo, nessa ânsia aí de querer terminar logo, você parava em umas partes e falava, putz, o que eu tenho que fazer? Putz, eu esqueci de alguma coisa. Ficou um negócio lá atrás, você ficava indo e voltando, nossa, o tempo todo. Mas... Desde o primeiro, tem muito backtracking, você tem que ir, igual o Dino Crisis 1 também, que é Capcom, então, ok. Eles sempre fazem muito essa ideia. Você tem que pegar o item A aqui no começo, beleza, levar até o ponto B. No ponto B você descobre que tem um ponto C que estava antes do A. Assim, voltar ao ponto antes do A que você consegue abrir agora, pegar o item e voltar no ponto B para abrir um ponto D. Sim, agora a explicação ficou ótima no podcast, porque eu fiz um monte de gesto aqui e ficou lindo. Mas ok. Eu entendi. Galera, salvo uma pessoa salva no mundo. Ok. O Resident Evil 2 era ele que tinha o mercenário, o Tofu, o mercenário e o Tofu depois? Ou era o 3 que tinha já isso? Cara, detalhes assim... Tão pequenos? Tão pichu-pichu... E o que mais chamou a atenção de você no Resident Evil 2, cara? Resident Evil 2, assim, não é que chamou a atenção, mas sempre ficava aquela ideia de... Cara, você vai ter que prestar atenção em tudo. Às vezes você deixava coisas passarem, ou a ideia de você ter uma história paralela aí, que você tem que completar uma pra fazer a outra. E tinha a troca de roupa, né? No 2. Sim, já... Daí trocava de roupa o personagem, então você se esforçava aí pra chegar e trocar de roupa o personagem. Coisa irrelevante, né, pra história, mas era legal fazer o quê? Eu achava maneiro também. E tinha, acho que no 2 já tinha classificação de... Não, desde o 1. Tinha, você acabando com um tempo menor, você tinha uma classificação melhor no jogo. Desde o primeiro. É, rolava muito aquela coisa, ah, eu consigo... Revista de videogame fazia isso direto. Manda isso, as fotos, que antigamente mandava a foto da tela da TV com o quanto que a gente conseguiu acabar o jogo. E mandava, sei lá, pelo correio pra editora. Nossa, cara. Então, aí torcendo pra que ninguém fizesse tempo menor pra aparecer na revista. É, mas não podemos nos iludir. Sempre, se você mandasse uma foto lá pra publicar, sempre, teria um asiático à sua frente. Fim de papo. Incrível. Tem sempre um cara que conseguiu, o último vez que eu vi escrito 2, o cara tem conseguido 57 minutos, falei, peraí. Eu não sei, por favor, coloquem no comentário, dê um toque no Facebook pra mim, porque pra mim, 57 minutos no Resident Evil 2 é muito pouco tempo. É muito bom pra fazer tudo. E tem um ranking bom, e, meu, pelo amor de Deus. Como assim? É, mesmo que você decorasse o mapa, assim, decorasse as missões, olhasse um detonado... Meu, parecia que era impossível. Parece que é coisa de usar código, mas, putz... Às vezes nem com código você batia o tempo. Sim. Oh, nossa, cara. E por falar em bater, chegamos no terceiro Resident Evil, que tem o Nemesis, que é uma pessoa simpática. Eu nem imagino como, por que você associou, assim, bater com o 3, né? Que gostava do céu. Ele sempre chegava e falava pro... Ele sempre chega pro jogador e fala, estrela. Estrela. E dava um tiro em você com uma rocket launcher. Meu, cara romântico. É um cara que só queria amor e as pessoas negaram isso a ele, cara. Era um cara que facilmente te matava com um abraço. Mas ele usava um lança-míssil. Nada apelativo, sabe? É que ele é um cara que tinha pouca confiança nele mesmo. Só não fuja. Ele falou tanto isso que uma hora, você vai fugir? E achou uma rocket launcher, amiga. Agora você não vai fugir mais. Você está morto. Mas... Putz. O legal do 3 é, já tá... Nós estamos de novo. Raccoon City. Outra faceta da história, mas temos agora um chefe que persegue você, fica atazanando você o jogo inteiro. Tá, rolou sempre rolou aquela... A primeira vez que você joga o 3, tem aquela ideia de... Matei ele. Nossa, eu sou muito bom. Umas telas depois ele aparece de novo. Quebrando paredes, arrebentando tudo e... Para com isso, meu filho. PS, ele arrebentava paredes, móveis, teto, vidro... Menos porta. Ele é um cara educado. Você reparou nisso? Ele é um cara tão educado que ele não batia na porta. Ele esperava você sair pra bater em você. Com certeza. Se você não sair da uma sala, tipo, ele não ia sair. Dali ele só tava ali. Você saía da sala e começava a atirar e dar pancada e dar aquelas aquelas investidas em você. Isso que é muito massa. É um cara educado, eu defendo Nemesis. Nemesis é um cara que só precisava de amor, de carinho, de compreensão. E que foi ficando pior a cada segundo que batiam nele. O monstro final é horrível. Cara, mas Resident Evil 3 foi... Não, eu só foi no meio, sério. Tal. O 3, ele trouxe muita coisa legal. Tipo, ele conseguiu ligar as histórias, ele conseguiu criar uma linha de tempo pra Raccoon City. Tipo, do 2, que é do 1, que é o começo da infecção, o 2 já tava no meio do caos ali. E o 3 que acontece antes e depois do 2. São três histórias que acontecem e eles vão contando a história de Raccoon City. Acho que essa primeira trilogia, sendo muito poético agora, ela conta a história da cidade. Ela conta um pouco da história da cidade, tipo, como que uma empresa do mal cagou com todo mundo, cara. Tipo, e acabou com uma cidade, e que depois planejava fazer pior ainda, no 4, 5, 6. Se jogando em trilogias, claro. Jogando, colocando em trilogias, fechando trilogias. Eu não cheguei a jogar os outros jogos. O 4, 5, 6? O 4 eu joguei, o 5 e o 6 não. Mas volta em alguma coisa pra Raccoon City? Não. Raccoon City é... Fecha o arco de Raccoon City em 3. 4 já é na Europa. O 5 é na África. O 6 acontece em vários pontos. São várias histórias interligadas. Só que Raccoon City, ela é até, não sei se ela é citada, mas ela tá, ela é uma lembrança agora. Ela já faz parte do passado da história. É, então, eu tinha que perguntar porque como eu não, que ela foi destruída, então. Sim. Mas nada impede eles de reconstruírem milagrosamente do nada. É que ela se tornou um marco pros personagens que sobreviveram, né? Quem sobreviveu a Raccoon City, seja na mansão ou seja na cidade, quem sobreviveu, saiu e soube o que a Umbrella tava fazendo, começou a ir atrás dos caras. Aí que dá origem ao 4, 5 e 6. Uhum. Mas eu acho que seria legal, futuramente aí, um podcast sobre a sextologia, né, do filme em si, que não tem nada a ver com o jogo. Negócio. Sim, a gente pode conversar com eles também. É uma boa ideia. Mas eu acho que seria legal falar porque, cara, Resident Evil é uma franquia boa. É uma franquia bem, bem massa, cara, bem legal. Só que eu acho que a gente devia agora parar de pensar tão negativo depois de lembrar de Nemesis, um cara que só queria amor e carinho e só levou bala no peito, e pensar que teve o filme. Você falou do filme Mídia Digital, Digimon Campeões. Isso aí! É Digimon Digital, cara. Nós vamos falar agora de Digimon, cara. PlayStation 1, Digimon 1. Digimon World 1, né? World 1. Você chegou a jogar assim o 1? Assim, eu joguei. Se joguei meia hora, que eu tinha meia hora no locador antes, tipo, joguei meia hora. Bom, depois não cheguei mais. Cara, o 1, sei lá, foi... Eu gosto do 1 por ele ter uma jogabilidade livre. Você vai, você anda pelos mapas, você, conforme você ali evolui seu Digimon ali, ele toma caminhos diferentes. Então é um, entre aspas, é um RPG legalzinho, gostosinho de se jogar. Você tem uma liberdade, você pode treinar ele, você... Sei lá, não colocando igualdade, mas assim, se assemelha um pouco à ideia de pokémons, etc. Então é isso, meus queridos. Nós trouxemos pouquíssimos jogos do que nós queríamos falar. Nós queremos fazer mais programas sobre isso. Nostalgia não só do PlayStation, como Super Nintendo, Mega Drive, sim, vai. E eu agora queria, finalmente aqui, agradecer você, Matheus. Muito obrigado por ter participado. Valeu mesmo. E, por favor, qualquer recado ou agradecimento que você queira dar, por favor, espaço está aberto para você. Cara, foi divertido. É a ideia de lembrar, assim, fazer um... fazer algo, uma crítica sobre os jogos, nem nada. É só as experiências mesmo. Eu tive pouca experiência em um jogo, você teve mais. experiências em outros. Então, cara, é a troca de informação que é divertida. Falta isso, você pegar, bater um papo. Putz, olha esse jogo, cara, é assim, sabe? Ah, a gente normalmente já corre direto pra fazer, ver um review de alguma empresa. Cara, o mais importante, pelo menos, que eu acho aí, é o sentimento que o jogo passa, né? Tipo, ah, sim, cara, eu gostei desse jogo por causa disso, disso. E às vezes é o que compartilha aí a nostalgia, isso é massa. É isso aí. Agradeço a todo mundo que ouviu e espero estar aí num próximo podcast. E até mais. Valeu, então. Muito obrigado a quem ouviu, muito obrigado a quem baixou, muito obrigado a quem xingou, muito obrigado ao vizinho de você que está fazendo alguma coisa muito errada nesse momento. Olhe pela janela. Muito obrigado a todo mundo e bye! Oh, meu Deus!